Pois. Mas pronto, o que eu tinha a dizer é que a mosca é perfeita para qualquer ocasião do dia. Eu acho que se uma pessoa estiver a fazer algo na sua vida e sentir que esse diálogo é ritmo de banda sonora, a mosca é sem dúvida a banda sonora ideal para complementar esta atividade. Qualquer que seja a atividade. Desde que queiras fazer uma banda sonora. Sim, sim. A mosca é a banda sonora da vida. Glória a ti neste dia de glória, glória a ti, Redentor, que há 100 anos nossos pais conduziste à vitória pelos mares e campos baianos. Nessa sagrada colina, nessa altura sagrada, és o eterno farol, és o guia, és Senhor, sentinela avançada, és a guarda imortal da Bahia. Teus pés que nos deste o direito, aos teus pés que nos deste a verdade, canta e exulta num férvido preto, alma em festa na tua cidade. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma emissão da Mosca, a banda sonora da vida. Quero desde já agradecer ao Gil Marinho pela sua tão singela contribuição, mas simbólica, e que não foi de resto a sua primeira intervenção neste programa, relembro a edição número 71, juntamente com o André Cascais. Foi uma das nossas mais memoráveis edições, sobretudo pela evidente palhaçada radiofónica. Ora, estamos hoje na nossa 85ª edição. Temos muita música portuguesa, será um dos destaques desta vez, mas até lá vamos introduzir o que acabamos de ouvir. Ouvimos uma música de um supergrupo que está incluído numa compilação de música dos artistas do tropicalismo, um movimento cultural e político, de certa forma, do Brasil. O álbum chama-se Tropicália ou Panis et Circenses, conta com músicas de artistas a solo, como também com estas colaborações entre mais artistas. Esta música, em particular, chama-se Hino do Senhor do Bom Fim. Relembro que há também um documentário sobre este estilo, sobre este movimento musical, chama-se Tropicália, da autoria de Marcelo Machado. Já passou por Braga no Teatro Circo há algum tempo. É um ótimo documentário, está recomendado se gostam de ter uma melhor contextualização histórica no que toca a movimentos musicais. E se gostam de música, claro. Vamos continuar a nossa emissão, passamos para o destaque da semana, ou melhor, o álbum da semana, é o álbum de Van Morrison. Este é um artista americano que no ano de 1968 compôs o álbum Astral Weeks. Ora, ele convidou vários músicos de sessão para tocarem com ele, Não lhes deu, na verdade, grandes indicações sobre o que tocar, mas repare-se também que estes eram músicos muito, muito competentes. Alguns já tocavam, por exemplo, com grandes nomes do jazz, Eric Dolphy ou Charles Mingus, mas este não é um álbum de jazz assumido, pelo menos Van Morrison está mais ligado ao rock, e o resultado em Astral Weeks é um álbum que não tem um género muito definido, mas é muito rico, sonicamente, e essa é realmente uma das grandes valências do álbum. Escolhi duas músicas para hoje, a primeira que vamos ouvir chama-se The Way Young Lovers Do, mas realmente qualquer música deste álbum serviria para mostrar a genialidade da música de Van Morrison e seus acompanhantes. Ficamos então agora com The Way Young Lovers Do, é do álbum de Van Morrison, chama-se Astral Weeks, foi lançado em 1968. Espero que gostem, fiquem desse lado e sejam mais uma vez bem-vindos à Mosca. Até já! The way that young lovers do. I kissed you on the lips once more, and we said goodbye at the door in the night time. Yeah, that's the right time to feel the way that young. Ouvimos a música de Van Morrison no álbum Astral Weeks. Ficamos agora com The Way Young Lovers Do. Vamos continuar ainda neste álbum, vamos ficar agora com Beside You. Lembro que a música de Van Morrison teve músicos que foram convidados, mas que não tinham realmente muita química entre si, no sentido de alguns nunca tinham tocado juntos antes e não houve realmente muitas indicações relativamente ao que deviam tocar. Mas, além desta componente musical, as letras de Van Morrison são também algo que merece o seu estudo e a sua atenção. Não temos tempo para desconstruí-las, nem para analisá-las, também não será necessário. O importante é que ouçamos a sua música. Ficamos agora com Beside You, ainda no álbum Astral Weeks, foi lançado originalmente no ano de 1968. Até já! Little Jimmy's gone away out on the back street, out of the window to the falling rain, right on time, right on time. That's why I broke an arrow with his finger down the road so dark and narrow in the evening, just before the Sunday six bell chime, six bells chime. It all the doctor barking way out on the damn extended highway where you wander and you roam from your retreat and view. Way over on the railroad, tomorrow while the tipping tracks will unload together, every scrapbook stuck with glue, and I'll stand beside you. So never, never, never wonder why at all. No, no, no, no, no, no, no, no. So never, never wonder why at all. So never, never, never wonder why it's gotta be. It has to be. Way across the country with a hillside mountain glide, the dynamo of your smile caressed the barefoot virgin child to wander past your window with a ladder lit. You held it in the doorway and you kissed against the pointed idle breeze and said your time was open, go well on your merry way. Past the brazen footlets of the silent seas, eh? You breathe in, you breathe out. You breathe in, you breathe out. You breathe in, you breathe out. You breathe in, you breathe out. In your head, on your head, flying cloud, wrapped up in your magic shroud as ecstasy surrounds you. This time it's found you. You turn around, you turn around, you turn around, you turn around, and I'm beside you, beside you. Oh, darling, to never, never wonder why at all. No, no, no, no, no. To never, never, never wonder why at all. To never, never, never wonder why it's gotta be. It has to be, and I'm beside you. To never, never wonder why at all. I'm beside you, beside you, beside you, beside you. Ouvimos ainda Beside You do álbum Astral Weeks de Van Morrison, um álbum que data do ano de 1968. É assim também que nos despedimos dele com esta última canção, onde a voz de Van Morrison teve todo o destaque envolta nas guitarras que compunham o som envolvente. Este é um fantástico álbum, foi a nossa descoberta da semana e tem assim o destaque e a nossa recomendação da Mosca. Antes de avançarmos, temos ainda a mensagem do nosso patrocinador, a loja Porto Calling. Porto Calling, a melhor loja de vinil do país, no Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. A Porto Calling é uma loja que se situa na Rua da Conceição, no Porto, dentro do centro comercial, que por sua vez está muito próxima da Rua da Sedofeita e, por isso, numa zona muito central da cidade invicta. Tem uma enorme seleção de discos novos, música recente, como também de géneros mais antigos, como o punk, como o jazz, enfim, música que não está a ser editada atualmente. Lá tem uma enorme seleção de discos ainda novos e também de muitos usados, onde fomos, aliás, recuperar um dos discos que ainda vamos ouvir nesta emissão. A sugestão da Porto Calling para hoje é uma música dos The Specials, são uma banda britânica, que editou em 1979 o seu primeiro álbum, um álbum homónimo. A música dos The Specials caracteriza-se pela junção entre o punk e géneros que não são assim tão evidentes, como o reggae ou o ska, e que, por sua vez, estão muito ligados à cultura musical da Jamaica. Esta ligação vai ser explorada em futuras emissões da Mosca. É um género e uma junção muito interessantes. Ficamos por hoje com a música A Message to You, Rudy, dos The Specials. É a sugestão da Porto Calling. A Message to You, Rudy, foi a música que ouvimos dos The Specials. É a sugestão da Porto Calling, que aqui destaco não só pela importância dos The Specials, mas também porque, infelizmente, neste ano, dois dos seus músicos presentes nestas gravações faleceram. Falo de Rico Rodrigues no trombone e John Bradbury na bateria. Fica assim também a nossa homenagem a estes dois músicos e à música dos The Specials. Disse no início da emissão que hoje íamos dar destaque a mais nomes da música portuguesa. Está agora na hora de introduzir o nome de Luís Cília, um artista que teve uma carreira muito longa e que começou cerca dos anos, no final dos anos 60. A sua música hoje não é tão conhecida, tão mediática, por uma série de fatores, mas um deles, creio eu, prende-se com a falta de reedições da sua música. São discos que foram editados unicamente em vinil, a maior parte deles, e cujo acesso à música temos apenas por gente que copiou a música desses vinis e a disponibilizou na internet, ou os vinis originais. Para hoje vamos recuperar duas das suas músicas de dois discos diferentes. Um deles foi editado em França, mas depois chegou a ser revendido em Portugal. Chama-se La Poésie Portuguesa de Nos Jours et de Toujours. Foi lançado em 1967. É um álbum que compila várias obras de poesia cantadas e interpretadas por Luís Cília, e a que hoje vos trago foi escrita por um dos maiores e mais importantes escritores da nossa história da língua. Falo de José Saramago. O poema chama-se Contracanto e aqui é interpretado por Luís Cília no ano de 1967. Espero que gostem. Fiquem desse lado. Já a seguir, continuamos com a carreira de Luís Cília. Até já! Aqui longe do sol, que mais farei se não cantar o bafo que me aqueça, como um prazer cansado que adormece, ou preso conformado com a lei. Aqui longe do sol, que mais farei se não cantar o bafo que me aqueça, como um prazer cansado que adormece, ou preso conformado com a lei. Mas neste débil canto há outra voz que tenta libertar-se da surdina, como rosa cristal em fundamina, ou promessa de pão que vem das mãos. Outro sol mais aberto me dará aos acentos do canto outra harmonia, e na sombra direi que se anuncia a toalha de luz por onde vai. Outro sol mais aberto me dará aos acentos do canto outra harmonia, e na sombra direi que se anuncia a toalha de luz por onde vá, por onde vá, por onde vá. Ficamos com o Contracanto, a belíssima interpretação de Luís Cília de um poema escrito originalmente por José Saramago. Luís Cília é angolano, foi um músico importantíssimo no que toca à música de intervenção. Relembro que no ano de 1967, ou seja, no próprio ano em que ele lança este álbum, em que reúne poesia portuguesa, ele participa no primeiro encontro da canção de protesto que se realizou em Cuba, durou cerca de um mês, e teve também a participação de outros vários artistas de protesto internacionais. Infelizmente, Luís Cília não é considerado, ou pelo menos não tem menções tão frequentes como outros três grandes nomes da música portuguesa desta altura, nomeadamente Zeca Afonso, Sérgio Godinho e também Zé Mário Branco, mas teve também, e espero mostrá-lo isso hoje, álbuns muito importantes nesta corrente. Um deles chama-se Transparências, é de 1978, é um álbum conceptual, tanto música como em termos de composição de letras. Musicalmente temos uma utilização do sintetizador Moog, que eu achei especialmente particular ao longo de todas as músicas. Temos também músicas que são completamente instrumentais, algo espaciais também. Em termos de letras, nota-se que Luís Cília quis recuperar o ambiente pós 25 de Abril, quando houve o fim do sonho que estes artistas tanto perpetuaram. Quando acabou a ditadura, muitos deles imaginaram um Portugal diferente do que depois se veio a tornar depois da Revolução, e isso está muito latente neste Transparências de 1978. Recomendo que o ouçam pelo menos uma vez. Ao longo do álbum, além da música, Luís Cília recupera também várias gravações que foram importantíssimas durante a Revolução e após a Revolução, nomeadamente gravações que remetem ao Verão Quente, por exemplo. É um álbum muito importante e Luís Cília conseguiu guardar uma parte muito importante da nossa história. E assim fica também o nosso papel cumprido em tentar mostrar mais um pouco da carreira de Luís Cília. Assim terminamos a nossa passagem pela sua música. Ficamos agora com uma música deste álbum Transparências, chama-se Tema da Alegria. Espero que gostem. Até já. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas Portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas nas quais devem conservar com a nossa. No relento das noites multiplicavas a esperança, sabendo bem que a bonança vem depois da tempestade. Furtivamente a cidade embalava o cantar rouco, que mal se ouvia cantar, era um tempo de lutar. Era tanto e era tão pouco. O tempo desaguava na tua voz, nos teus gestos, sempre serenos e lestos, nos meandros da tristeza. E deixavam sobre a mesa um açude de alegria, um abraço e um sorriso, o calor que era preciso para resistir dia a dia. Veio abril, não se fechou a porta da tua casa, a leveza de uma asa e a memória dolorida. Estão apostos na vida que de mês em mês marcamos, foi contigo, camarada, que na cidade ocupada em abril nos levantamos. Foi contigo, camarada, que na cidade ocupada em abril nos levantamos. Assim nos despedimos da música de Luís Cília, com a promessa de que a iremos revisitar em breve, e partimos agora para um outro artista muito marcante na música portuguesa. Desta vez falo de Fausto. O álbum que vamos ouvir já a seguir não é o meu primeiro contacto com a sua música. Esse deu-se há já algum tempo com um álbum que na altura não me impressionou de alguma forma especial, mas entretanto pude comprar um dos seus vinis na Port Calling, um disco que creio eu não está disponível em formato em CD ou em formato digital. O disco chama-se O Despertar dos Alquimistas e foi um disco completamente diferente do que eu já tinha ouvido antes. Associo-lhe uma música extremamente portuguesa, talvez devido aos passos ao uso do acordeão, nas letras que remetem muito para a nossa própria vivência portuguesa. Para o primeiro exemplo da sua música, trago um disco de 1974, chama-se Procdere Vier. É um disco que tem inclusive a colaboração de Zeca Afonso em algumas músicas. Musicalmente vai buscar influências à África e ao Brasil. São músicas simples, a maior parte das vezes apenas com uma guitarra, mas são músicas interessantes. E ficamos então com a minha primeira sugestão, chama-se Venha Cá, Senhor Burguês. Vale muito a pena ouvir a letra. É a primeira sugestão da música de Fausto para esta emissão. Espero que gostem. Fiquem desse lado. Até já. Venha cá, senhor burguês, que lindo fato de corte inglês. Branca camisa, fina gravata, com certeza não foi barata. Nós somos trabalhadores, vivemos no bairro da Lata. queremos ouvir certas respostas. Venha cá, não vira costas. Venha cá, senhor burguês, venha cá, seja cortês. Sempre tão atarefado, até parece que trabalha. Mas se a memória não nos falha, gasta as croas na jogatina. Sempre no bridge ou no casino, com gente da sua res. Dá mais uma volta e outra volta ainda. Força agora que o balão vai rebentar. Torce agora aqui e puxa a colá. Arreia agora que o patrão vai acabar. Mas saiba que eu e esta malta, sem ter fato nem gravata, trabalhamos o ano inteiro, sempre por pouco dinheiro. Apartamos o cinto pelos filhos, não apostamos nem jogamos, pois o pouco que ganhamos nem sequer dá para os matraquilhos. E afirma ter uma fábrica e outros empreendimentos, por isso vive tão bem num dos seus apartamentos. Mas se anda sempre a passear e só aparece quando calha, anda com certeza a roubar o dinheiro a quem trabalha. Dá mais uma volta e outra volta ainda. Força agora que o balão vai estourar. Torce agora aqui e puxa a colá. Arre agora que o patrão vai acabar. Venha cá, senhor burguês, venha cá mais uma vez. Mas que carro tão bacana, e dizem tão que o comprou. Você é mesmo um sacana, pois se nunca trabalhou. Roubando ao trabalhador, foi o trabalhador quem o pagou. E vá-se embora, senhor burguês, e não volte cá outra vez. Pois a malta já está farta, o paleio vai acabar. Da próxima raios nos partam a vir de queixo a abanar. Pois nunca há dois sem três, vá-se embora, senhor burguês. E dá mais uma volta e outra volta ainda. Força agora que o balão vai rebentar. Torce agora aqui e puxa a colá. Arre agora que o patrão vai acabar. Arre agora que o patrão vai acabar. Arre agora que o patrão vai acabar. Ficamos com a música Venha Cá, Senhor Burguês, da autoria de Fausto. Estamos ainda no seu álbum de 1974, chama-se Procder e Vier. É a primeira amostra deste fantástico artista. Mais tarde, editou em 1985 o seu disco O Despertar dos Alquimistas, que entretanto confirmei foi também lançado em CD no ano de 1999. Não sei até que ponto é que estas edições ainda estão disponíveis, nem a facilidade que se tem agora em chegar a este álbum, de certeza que estará disponível no YouTube. Este disco em particular começa com uma faixa particularmente longa, cerca de 12, 13 minutos, chama-se Memória dos Dias e que estamos neste momento a ouvir em fundo. Tem Mário Lajinha no piano e o próprio disco tem uma série, uma enormidade de músicos que colaboram e que proporcionam esse tal som rico que eu já mencionei há pouco. Vamos ouvir duas faixas deste disco, que eu creio que são diversas o suficiente para mostrar algumas das capacidades musicais de Fausto. Uma delas chama-se O Conquistador, tem vários instrumentos, temos a viola, temos a bragueza, o cavaquinho, o baixo, as percussões, a flauta e ainda o acordeão. Eu acho que este acordeão lhe dá uma sonoridade muito particular. É esta a primeira sugestão deste disco, O Despertar dos Alquimistas. É realmente um dos melhores discos que eu já ouvi cantados na língua portuguesa. É da autoria de Fausto, remonta ao ano de 1985, e a primeira sugestão que eu tenho é a música O Conquistador. Espero que gostem. Até já. Chegar a me consolar. Esquece o herói das velhas jornadas e que também sou das grandes noitadas, sou de outras cruzadas. Mas olha-me nos olhos, coração, e guarda segredo, que o meu olhar lirante desenha levantas e conspirações sobre a mesa de um bar. Sonho o dia do sonho na noite dos foliões. Espera mais um pouco, coração, não te vás embora. Já vejo a minha gente bailando insolente, a estalar tambores, a gritar a chula de conquistadores. Verdade ou mentira, ou Elvira? Oh meu bem, eu não sei. Oh meu bem, eu sei lá. Vou andando por ti celebrando. Oh meu bem, eu já venho. Oh meu bem, venho já. Na chalaça, amanhã na pirraça. Oh meu bem, eu não sei. Oh meu bem, eu sei lá. Vais de conto, oh, paixão, vai de conto. O mais delirante faz do doce encanto terno dos amantes mil coisas picantes. Para que eu possa ver a voar tão alto a minha cidade toda em sobressalto no próximo assalto. E segura-te bem, meu coração, nesta cavalgada, para além dos céus multicores, dos cabos bujadores, do canto das sereias. Para lá do espaço e do tempo, sou o conquistador dos castelos de areia. Se no fim de tudo o meu coração resta a poesia, o bruto salta e grita, olha o mal da fita, alto que eu disparo, o sonho ou a vida, ou do revirado. Mas que mal eu fiz, Beatriz. Celebrando, oh meu bem, eu já venho, oh meu bem, venho já. Na chalaça, malhão, na pirraça. Oh meu bem, eu não sei, oh meu bem, eu sei lá. Vais de conto, oh, paixão, vais de conto. Já vou e tu vais gostar. Ajeita o teu corpo, eu estou a chegar a me consolar. Esquece o herói das velhas jornadas e que também sou das grandes noitadas, sou de outras cruzadas. Meu amor mais louco, mais delirante, faz do doce encanto terno dos amantes mil coisas picantes. Para que eu possa ver a voar tão alto a minha cidade toda em sobressalto no próximo assalto. Ouvimos agora o Conquistador, estamos no disco de Fausto de 1985, chama-se O Despertar dos Alquimistas. Não há realmente muita informação que eu vos possa dar acerca deste álbum de um ponto de vista musical. Foi realmente um álbum que me fascinou e não descansei enquanto não o trouxe aqui à Mosca. Temos mais uma música deste registro, chama-se Delicadamente Para Ti. Tem piano, violas acústicas, cavaquinho, baixo e sintetizadores. Acho que o cavaquinho tem um papel especialmente preponderante nesta canção Delicadamente Para Ti. De resto, é o Fausto, ele, além de ter sido em tempos um músico muito interventivo nos mesmos terrenos que o próprio Zeca Afonso, Sérgio Godinho, etc., mais tarde acabou por se destacar em termos nos seus concertos e nas suas composições, por ser alguém que dedica realmente muito tempo e faz composições estrondosas, como neste Despertar dos Alquimistas e ainda um outro álbum de nome Por Este Rio Acima, um disco duplo que eu ainda não ouvi, estou a aguardar-me para esse disco. Quero primeiro desfrutar completamente deste Despertar dos Alquimistas e um dia irei trazer à mosca esse tal Por Este Rio Acima. Por enquanto ficamos com esta música de Fausto, será assim também que terminamos a nossa incursão pela sua carreira, pelo menos nesta emissão de hoje. Espero que estejam a gostar deste destaque à música portuguesa e a música que eu acho que não facilmente ouviríamos se não lhe fosse dado este destaque especial. Ficamos com Delicadamente Para Ti. Para ti, para si, para todos nós. Espero que gostem. Até já. Está apaixonado em noites ébrias de boémia. Quem me dá todas as doçuras na erudição da fêmea. Quem me seduz, bem quer e trama um amante e mais um drama. Quem me afaga o peito morisco e depois chama-me petisco. Conspira paixões e amores na má vida dos cantores. Segura a perna tonta e brinca com o pezinho fixe. Quem me abraça o corpo excitado e o brónio se lixe. Quem me amansa com doces beijos, altas febres e desejos. Quem num abraço singular ai faz um ateu levitar. Segreda recados de amor na má vida dos cantores. Se aproxima sedutora, pisca os olhos, manda bocas. Diz obscenas maravilhas, ainda faz outras mais loucas. Quem me dá toques de judoca, alma pula em cambalhota. O coração a pedir mais, aí dá quatro saltos mortais. Inspira os tais casos de amor na má vida dos cantores. Quem me enche o copo do vício das cirroses imorais, do hepático ao esquecimento em bebedeiras siderais. Quem me alivia na ressaca, nesta dor que corta a faca, por tudo aquilo que eu vi delicadamente para ti. Dedico esta canção de amor com cheirinhos a mil flores. E se acaso restam compassos, muitos beijos e abraços. Delicadamente Para Ti é o nome desta última música que ouvimos da autoria de Fausto. Eu espero que tenham gostado deste breve destaque ao seu álbum O Despertar dos Alquimistas. Por mim, ouviríamos o álbum na íntegra, mas não há tempo, para também a edição não ficar muito maçuda. Com o tempo que eu acabei por falar, tinha mais alguns destaques que não vai ser possível passá-los hoje. Ficam guardados para a próxima emissão. Mas vamos terminar com umas palavras de alguém que já foi mencionado nesta emissão, José Saramago, um dos autores portugueses que eu mais leio. Foi também uma das minhas maiores influências, sempre que tenho que me entregar à escrita. Enfim, foi realmente a pessoa que mais me marcou na língua portuguesa, pelo menos até agora, é uma dívida que tenho para com ele. Retirei um excerto de uma entrevista que ele deu a um programa brasileiro chamado Roda Viva, uma entrevista muito interessante na qual ele aborda vários tópicos. Retirei um em que ele falava da democracia, um tema que ele abordou ao longo da sua carreira, tanto escrita como nas intervenções públicas que fez. Ainda há cerca de um ano, no Expresso, saiu um texto inédito dele acerca da democracia. É a minha sugestão para terminar o programa, espero que o ouçam com atenção e sobretudo com gosto. Assim o merece José Saramago. Quanto a mim, volto num futuro breve, não quero fazer grandes promessas porque não tenho cumprido muito com os meus horários e com a regularidade do programa. Espero que não seja um problema para os ouvintes, espero também que tenham a vontade também de deixar o vosso feedback em relação ao programa e a todo este projeto, que inclui também o blog, que está sediado em ucoprofago.wordpress.com. Não sejam tímidos, deixem uma palavra, uma breve palavra, se gostaram ou não, as vossas sugestões, é importantíssimo para este projeto. Eu, como já disse, volto em breve, num futuro próximo. Tenham uma ótima semana, um bom ano, boas audições, divirtam-se. Vemo-nos em breve. Até já. As corporações económicas e financeiras acredita que estão dispostas a negociar, seja que difícil, seja o que for. Claro que não estão dispostas a negociar. E não estão dispostas a negociar porque nem sequer necessitam. Têm um intermediário que se encarregará de apagar os fogos, mais ou menos, que se manifestem aqui e além. E esses intermediários são os governos nacionais. Quer dizer, os governos transformaram-se em comissários políticos do poder económico. É um qualificativo, talvez um pouco brutal, que eu uso muito conscientemente, porque a expressão comissário político tem uma história, sabemos, pois então eu aplico-a à atuação dos governos, atualmente, em relação ao poder económico. E levanta uma questão fundamental, que nós não nos atrevemos a enfrentar-nos com ela, que é a questão da democracia. Não podemos continuar com esta fantochada, ou se quer um termo mais delicado, com esta fachada, rima, que é de continuar a chamar de democracia algo que não tem nada a ver com a democracia. Vivemos num regime plutocrático, o governo dos ricos sobre os pobres é isto, com um sistema que podemos chamar representativo, mas politicamente representativo e só aí, limitado no seu alcance. Porque nós podemos fazer tudo até um certo ponto. Podemos ter um governo, elegemos um governo. O governo é eleito com os votos dos cidadãos. A partir daí para cima, não podemos chegar. E daí para cima é que está o poder efetivo. Portanto, continuar a chamar a isto uma democracia, fazer de conta que isto é uma democracia, ser cúmplice, de facto, da mascarada em que tudo isto se transformou. Os mídias, os partidos, toda a gente, enganada exatamente como aquelas pessoas que estavam na caverna do Platão, olhando para aquelas sombras e dizendo esta é a realidade e nós não fazemos. E nós vemos uma sombra na parede e dizemos olha a democracia. E não é mais que uma sombra. A globalização não suporta os direitos humanos. Como é que pode suportar os direitos humanos? São excludentes, totalmente. São excludentes. Sim, pois, mas isso está, digamos, está mais claro. Como? Enfim, como é que nós saímos disto? Eu acho que necessitamos um debate sobre a democracia, um debate mundial sobre a democracia. Vivemos numa época em que se pode discutir tudo. Tudo. Mas discute-se tudo. O meio ambiente, a homossexualidade, isto, aquilo, aquilo outro. Discute-se tudo. Há uma coisa em que não se toca. Como se fosse um dado adquirido de uma vez para sempre, como uma vestal, uma vestal que está aí, enfim, em pose, para que não, digamos, antigamente representava-se, enfim, a República com uma senhora com uma coisa aqui, com uma bandeira aqui, e quase sempre com um seio à mostra, ou quase, não sei porquê que havia de ser assim. Mas, enfim, e agora como é que representamos a democracia? Nem sequer a representamos, ou então tem uma imagem simbólica, universal, que é a Estátua da Liberdade, em americana. Aí está a representação da democracia. E toda essa parafernália, todo esse discurso, a palavra democracia aparece, é pronunciada, escrita, milhões de vezes todos os dias, como se fosse um facto. E não é um facto. E não é. Como então, se querem fazer qualquer coisa, se querem fazer qualquer coisa, é isso. Vamos discutir esta coisa. Saramago, em cima disso, Reinaldo pergunta como é que se renova a democracia. O Lula...